today on my mind, drink real fun. There was a day on my night, we drank it, had a fun. Light rain shot, we shine. Current shot, I'm a shot for the goddamn show. Wait a minute, I'm leaving for the night with my girlfriend. Currently, I'm a shot for a goddamn show. Wait a shot for the night. This music is fun. My fantasy to drop it. Minha conexão tá em 200 e poucos kbps. Tá um pouco lento. This music is very crazy. Agora vai ter um sono. my BPM is 110 BPM, and BPI in 16. No, this is 7. Exterminate of the future. No. Next is Mars. The zombie that shall rise. Next story is Dead Shall Rise, the Superman. Or Cops. Estilos da Pesada. Now the series is Two Cops of Red. Superstition. Crazy, this music is Superstition from Stevie Wonder. You play this music? Let's try this music, I like this. I try singing. Very superstitious, riding on the wall. Very superstitious, ladies on the phone. Dynamite, baby. Look at the looking glass. Service out to look at the gonna see using your pants. There is superstitions. What do you want to want? There is superstitions. Ladies about to fall. Dirty money, baby. Rocket looking glass. ass. Doesn't matter, baby, duck and look. I off my voice. My internet sometime is down and you know, drop it. A bateria, the drum is very loud, né, man? Hey, but the child, your drum is a little loud. Very superstitious. Very superstitious. Let it run. My baby. Me too. You is young. You is young guy. I need to speak English. I need a teacher. I cash for speaking, for learning in Skype. Lie. Don't pay no. Just learn. Want to learn. Thank you. Where the voices, man? Cadê as vozes de vocês? Vocês estavam falando que este CTE Veno Tegel. Maratan Maratimon Clevia Ats Sandenis Revinhas de Lara União Acolidinga et Estamendimen Adjacent Des Enterprise in Parallel Ecole Ingenieur. Bem que eu me lembro. No more cry. Very superstition. Será que é a minha net, cara? Vocês não vão falar nada, não vão. Não vão me ensinar a falar, não. Inglês. I like speaking English. Le parti, le passé. Italiano é francês. Sabe dururu durururu. I'm crazy, man. I want speaking English. Thank you, Phil. Phil Negbo France, but in China. Next time. No woman cry. Let's go. Bem que eu me lembro da gente sentada ali na lua, né, sobre o sol. let's go. I try sing this music. Eu não sou cantor. I don't sing, but I try. A reggae music. Could be love is cool too. Clay. I'm crying this year music. I Shot the Sheriff is very good. This music is Talk Parade. So what the music we play? No Woman Cry or Shot the Sheriff? Or other? Or a music Shio? This music is Shio? Shio, the name of this guy. I Shot the Sheriff is very good. This music, Clacky. This music you play in Shio? I know the song, but I'm just gonna check the chords. You know play the I shot the sheriff, crazy. How the right. But simple chords. But I don't know. Let's check here. I shot the sheriff. But this music. Louder, more your keyboard. Crazy. Louder, more your keyboard. Now it's good. Yes. Now it's good. Agora está bom. Na na na na. F minor, F sharp minor. I shot the sheriff, but I didn't even put it. Trying F sharp in B minor.

Tutor. Pooter. Yeah. Yeah. Yeah. Ooh. I shot the sheriff, but I didn't know they shot him. I shot the sheriff, but I didn't know they shot him. Let's go. Não, mulher, não chore. Não chore mais. Keep. Keep this beat. Keep this beat. I try sing this tough music, Brazilian music. Todo dia é dia de tocar. Quando você toca, toma tacacá. Ah, pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Vocês conhecem a pegadinha do malandro? Ah, pegadinha do malandro. Ma-oi, Silvio. Oi, Silvio. Ha, Silvio. Let's go. Silvio Santos. You know Silvio Santos? Vocês conhecem Silvio Santos? I shot the sheriff, but I need it again come. Oh yeah. I shot the sheriff. Diga. Plant hemp, dig. Plant hemp, dig. Plant hemp, dig. Plant hemp, dig. Eu fumo, eu durmo, eu como, eu durmo, eu durmo, eu como, eu como, eu durmo. Eu como, eu durmo, eu como, eu durmo, eu como. Tá na hora de brincar, acendo um e ouço o que eu tenho a lhe dizer. Esse é um plant hemp, eu não tenho o que esconder. Fumo maconha sim, mas calma meu camarada. Eles um dia vão ver que a lei estava errada. Dig, plant hemp, dig, plant hemp, dig, plant hemp, segue bom, você vai ter que me escutar, preste atenção no que eu tenho pra falar, fumo maconha sim, porque não faz mal, e só um que é uma erva natural, está provado que o efeito é natural, e faz pensar em enxergar além. Parece que isso incomoda alguém, então vamos lá, sangue bom. Acenda um e ouça o que eu tenho a lhe dizer. Eu sou plant de hemp, não tenho que esconder. Fumo maconha sim, calma meu camarada. Eles um dia vão ver que a lista estava errada. Dig, jiggy jiggy jiggy jiggy punch your hand pop, jiggy jiggy jiggy jiggy punch your hand pop, jiggy jiggy jiggy jiggy punch your hand pop, jiggy jiggy jiggy jiggy. I shot the sheriff, oh, but I need a loud loud loud loud. I should know you, na na na. Sounding our way, ready for the fun. Diddle in the house, so long ago. Kind of the one that's to do what they can lie. Time's a sound, beautiful too. Diddle is fresh at the sound. Preste atenção, portas se abrem e aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. E se eu fumo, ninguém tem nada com isso. Não, não, preciso da sua postura. A minha segurança eu faço na cintura. Hipócrita vai, os valores não caem. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, dê dois, mas mantenha o respeito. Dois, mas mantenho respeito. D2 e preste atenção. Portas se abrem e aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. E se eu for ninguém tem nada com isso. Não preciso da sua postura. A minha segurança faz na cintura. O hipócrita vai, os valores não caem. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, de dois, mas mantendo respeito. Eu canto de dig dig. Acontece, eu vou contar. Quando eu fumo marihuana, como eu fico chapado. Além do que a minha conta vai chapoia. Me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Nobody move, nobody get hot. Nobody move, nobody get hot. Nobody move, nobody get hot. Nobody move, nobody get hot. Eu canto, digo, digo, o que acontece, eu vou contar. Quando eu fumo marihuana, como eu fico chapar. Além do que acontece, me faz olhar. Fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Então, nobody move, nobody get hot. Nobody move, nobody get hot. Amigo, faça aquilo que é direito. Acaba agora com seu preconceito. Se você tem amor pelo que tem no peito. Amigo, faça aquilo que é direito. Acaba agora com seu preconceito. Se você tem amor, amor pelo que tem no peito. Enquanto eu choro, outros feios devoram. O meu pensamento não é como o seu. Tabaco, maconha, o que te vergonha? Consume, nos digam, por que fumam maconha? Me contem, aonde eles se escondem? Atrás de leis que não favorecem vocês. Então por que não resolve de uma vez? Põe as cartas na mesa e discutem essas leis. Punch rap, meu irmão, os criminosos. Porque eu luto pelos direitos do nosso irmão. Pessoas inocentes morrem e vão pra uma gelada. Eu ouço bang bang e não vou fazer nada. Tem que parar com isso, acaba com essa matança. Enquanto tem gente morrendo e outros enchendo a pança. Mas se você quer brigar, põe a barba no olho. Comigo é dente no dente, meu irmão, olho por olho. Se você tem amor pelo que tem no peito, dê dois, mas mantém o respeito. I shot the sheriff. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. I fight in the start. I fight in my cigarette. I fight, fight, fight, fight in my marijuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Planta bananeira, planta bananeira. Fuma da maconha, da maconha. A maconha é feita no país. E África, who? And do so. Rastafari. I shot the sheriff. I three shot the sheriff. Four shot the sheriff. Five Pa pa pa pa. Killing, killing. Killing the sheriff, the police. So bitter the news. Very assassins. Assassins. Like you. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah. I shot the sheriff, but I did not shoot the boot. Did the boot? I shot the sheriff, but I didn't shoot. How long will my heart now? To dance, you know Titans, Brazilian band Titans. Let's play Titans. No, I don't Titans, know. Man, Titans. Comida. No. I do this. What's the song? Hey man, we no, but it's good. Search Titans. Titans is a Brazilian band. I say the music called Comida. Comida, name this music, Comida. Deixa eu procurar aqui. Comida. Speaking French. Wait, I search here. Comida. Bonjour, como ça va? Cool. Bonjour, como ça va? Ah, ça va bien. It's right? Ça va bien, it's court. So, this link for Titans. Is this... Oh, I forgot the music. Comida. Eu não tô conseguindo achar porque tá... Ah, caramba. essa bateria que tá batendo na minha cabeça aqui. Wait, I procurando aqui por comida. Comida, it's lunch. Lunch is like comida in Brazil. Comida Titãs, letra. Eu tô procurando aqui a letra dos Titãs. Tô quase achando. Espera aí, só um momento. Just a moment.